Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Saudações, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e eis mais um Drops para Nerdia. Neste Drops, eu gostaria de mostrar para vocês algo que aconteceu nos bastidores do Parolando sobre junho de 2025. Nessa gravação de e-mails e comentários, eu e o Jota participamos e, num determinado momento, eu precisei me retirar porque estavam batendo na porta e eu fui atender. Aí, sabem como é que é, o TDAH do Jota tacou pesado e ele resolveu fazer nada mais nada menos do que um repente. Sim, começou a cantar umas rimazinhas safadas e ficou sensacional. Então agora, para o deleite de vocês, eis aí o repente do Jota. São três coisas nesse mundo que eu dou todo valor. Mulher bonita, dinheiro e um homem lutador. Que pela sua razão seja um herói vencedor. Para quem não me conhece, o meu nome eu vou falar. Eu me chamo Jota Santos, aqui em qualquer lugar. Não vou cantar cordel, cara.